bem-vinda pra sua nova vida, minha linda. O amor não finda, nossa e da deusa que toma brinda. Vem dar o ar da sua graça e provar da sina de nascer mina, brincar entre catrinas e colombinas pra achar seu próprio caminho longe da Belinda. Suas próprias palavras entre Forbella e Elisa Lucinda. Já nasce sábia e aprenderá tudo que não sabe ainda. Bem-vinda, minha linda, bem-vinda. E se a roda da vida fosse uma ciranda, pra tudo tem uma cantiga. A natureza não é nós que comanda, tirar o peso pra aprofundar. O boi da cara preta é bom e é só o boi bumbá. Jogo de cintura aprende no bambolea. Se equilibrar andando em cima de uma corda bamba, pra ser forte e flexível que nem o bambu do panda. Em terra de Highlander ser a fênix, levando a verdade na íris, abrindo a mente sem travar o cox, diz Alice Ruiz. De que importa o sentido se tudo vibra? É meio que abracadabra mesmo. O lance é manter a fibra aí. Mais um tabu que se quebra, mais uma patota que cresce. Cancelem o apocalipse, todos os erê merece. Bem-vinda pra sua nova vida, minha linda. O amor não finda, nossa vida deusa que toma blinda. Toda liberdade, toda liberdade, para a pérola rosa. Em tons de azul também, pontos azuis também, em tons de azul e outros. Toda liberdade, toda liberdade, toda liberdade, para a pérola rosa. Em tons de azul também, pontos azuis também, também. Pra sua nova vida, minha linda. Já nasce sábia e aprenderá tudo que não sabe ainda. O amor não finda, nossa e da deusa que tua alma blinda. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. É isso. Gratidão define esse momento, certo? Cheguem junto com a gente dia 24, só mais esse lembrete. Muito obrigada, rapazes maravilhosos, essa banda linda. Muito obrigada, Show Livre. E espero até o próximo lançamento. Vem! Toda liberdade, toda liberdade, toda liberdade, para a pérola rosa. Tons de azul também, pontos azuis também, em tons de azul e outros. Toda liberdade, toda liberdade, toda, toda liberdade. Em tons de azul também, em pontos azuis também, em tons de azul e outros. Eu. Senhor.